sei, e o seu coração dói, sei, e o mundo lhe destrói, não, não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver, vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar. Sei que o seu se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Tá bonito, meu povo. Solta a sua voz comigo, bem bonito. Vamos aqui em cima.